Oxe, menina, deixa de mania feia de não me dar bola, de me ignorar. Oxe, menina, deixa eu me aproxegar de leve e te levar pra voar. Pelas minhas áreas, deixa eu lamber tua tatuagem. Pelas minhas áreas, morder teu dedão do pé. Oxe, menina, deixa de mania feia de não me dar bola e me ignorar. Oxe, menina, deixa eu me aproxegar de leve e te levar pra voar. Pelas minhas áreas, deixa eu lamber tua tatuagem. Pelas minhas áreas, vou ter teu dedão do pé. Coisa e tal, o mal que a globalização pode fazer a quem ainda não tirou carteira de identidade, a utopia de uma sociedade justa, puta. O falso moralismo, a falsa liberdade, esse sistema fela da puta. E você chegou, olhou de lado e mandou rabisaca, sacana, safada, com essa sainha cobrindo três dedos. Bruxou o papo cabeça, deixa de pagar um chá. Oxe, menina, deixa de mania de não me dar bola, de me ignorar. Oxe, menina, deixa eu me aproxegar de leve e te levar pra voar. Pelas minhas áreas, deixa eu lamber tua tatuagem. Pelas minhas áreas, áreas, áreas, te pagar um guaraná.